de tirar o coração do peito. Juro, eu acho que só desse jeito eu vou te esquecer e parar de sofrer. Dá vontade de gritar que nunca mais quero te ver de novo. Mas isso dói demais aqui dentro de mim. Essa minha ideia de ficar um tempo longe, mentindo que eu tava feliz, não deu. E você nem pra me ajudar ficando longe, pra eu te abandonar, te deixar, pra te apagar e nunca mais lembrar e não tirar o coração. Você nunca pensou em mim, é claro que não. Eu quero acordar, preciso enxergar, mas você me deixa sem noção. Se você for ficar aqui, para de andar na contramão antes que eu tente outra vez e dessa vez eu esqueça de tudo. Eu te uso e sumo antes que eu tente outra vez e dessa vez consiga te esquecer. No seu lugar eu mudava amor pra não me perder. Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu esqueça de tudo. Outra vez e dessa vez consiga te esquecer. O seu lugar eu mudava amor pra não me perder. Não, não, não, não, não, não, não. Sempre será a luz que ilumina meu céu, um cantinho bom de voltar. É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar. Não me deixa nem pensar. Eu faço o que for, mas não pode acabar. Não me deixa nem pensar. Essa luz, minha luz, que não pode apagar. Não me deixa nem pensar. Eu faço o que for, mas não pode acabar. Não deixa nem pensar. És a luz, minha luz, que não pode acabar. a falar de amor. Meus olhos vão mostrar, em mim nada mudou. Você sempre será a luz que ilumina meu céu, um cantinho bom de voltar. É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar. Me deixa bem pensar. Eu faço o que for, mas não pode acabar. Eu fazer bem pensar. Essa luz, minha luz, não pode apagar. Não me deixa nem pensar. Eu faço o que for, mas não pode acabar. De amor.